aqueles sofrimentos são história. Foram tantas as ofensas, adolescente representava vagabundos, relutante em destruir tuas harpas, entre pregadores que diziam ser profetas, e jamais cedi a conspirações, antepassados e poetas me encorajavam daqueles que te imitam, esperança dos maltratados. E em minha jornada, tudo que tive perdi. Minha cidade natal ainda guarda vestígios de falsos testemunhos, intrigas, infâmias que hoje secas jazem sob o pó. Como tantos amei e fui enganado, conheci a paixão, o frio e a luxúria. Nunca ocultei meus defeitos, fiel à tua verdade, permiti que me humilhassem antes de pecar. Hoje aquelas tentações são história para quem obra bem.